paixão continua. Fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim, meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco. Até de tanto amar, fiz também algo pra gente ninar, uma criança pra gente adorar, todo num sufoco. E você não gosta mais de mim, vem dizer que eu não sou. Você não gosta mais de mim, vem dizer que eu não soube dar amor, e achar que a vida é mesmo assim, cada um leva um barco sofrido, meu baião, coração, arranque só todo meu peito pra eu não chorar, meu baião, coração, arranque só todo the silence of a kiss will you burn. É só assim que se pode inventar o amor. Numa caixa inocente, que a vida me entregou. Certas coisas que a gente sente, simplesmente de repente, não são coisas, é amor. Oh, altas horas, altos papos, e a gente nem percebe o tempo nos levando. Oh, onde dois apaixonados sentem juntos e assustados que estão se amando. Isso é amor, meu bem. E se for amor, o que é que tem? Isso é amor, meu bem. E se for amor, o que é que tem? Se quando você vai embora, já não vejo a hora de ver você voltar pra mim. Se quando você vai embora, já não vejo a hora de ver você voltar pra mim. Conhecer você foi um presente, numa caixa inocente que a vida me entregou. Certas coisas que a gente sente, simplesmente de repente, não são coisas, é amor. Altas horas, altos papos, e a gente nem percebe o tempo nos levando. Onde dois apaixonados sentem juntos assustados que estão se amando. Isso é amor, meu bem. E se for amor, o que é que tem? Isso é amor, meu bem. E se for amor, o que é que tem? Se quando você vai embora, já não vejo a hora de ver você voltar pra mim. Se quando você vai embora, já não vejo a hora de ver você voltar pra mim. Uou, vai fora e pá. Uou, uou, mais uma vez. Uou, pra fechar. Hora certa. 11:51. Nada vai me fazer desistir de você.

Virtex Creche, crédito pessoal exclusivo para clientes Virtex, valores de R$500 a R$5.000 e com parcelamento em até 36 vezes. Acesse creche.virtex.com.br ou nosso WhatsApp DDD 89 31 99 09 90 para simular agora mesmo. Dinheiro na mão, de forma fácil, prática e segura. Confira as condições especiais. Na vida, estar preparado faz toda a diferença. A Pax União, com filial em Pionono, é o plano de assistência familiar 100% piauiense que você pode confiar. Estamos sempre ao seu lado nas horas mais difíceis. Visite nossa filial na Rua Sebastião Arraes, sem número, no centro da cidade. Para mais informações, ligue 89 9 99 88 68 11 ou 86 9 94 16 58 27. Pax União, amiga nas horas difíceis. Tudo pela vida. Central Construções Móveis e Eletros completa 2 anos em Pionono. São 2 anos realizando sonhos e fazendo história com você. Sempre trazendo os melhores produtos, menores preços e atendimento que você merece. Nesta data tão especial, queremos convidar você para celebrar conosco neste sábado, 7 de junho, com um delicioso coffee break. Muitas promoções e prêmios para você. Marque já na sua agenda. Mega Central, 2 anos com você. Lis, vejo o mundo com outros olhos. Nas Óticas Lis, você encontra o melhor atendimento e as melhores formas de pagamento. Uma grande variedade de armações das melhores marcas do mercado. Parcelamos seu óculos de grau completo em até 10 vezes sem juros no crediário próprio ou cartão de crédito. E temos atendimento com médico oftalmologista a cada 15 dias. Vem pra Lis e garanta a sua saúde visual. Óticas Lis, veja o mundo com outros olhos. Fone 89 999 87 2885, Rua Manuel Vitalino Bezerra 66, em frente ao Mármore Hotel. De volta com a programação que viu não se liga. Um Buzeiro FM. Olho da janela e você vem trazendo meu café. O sol vai nascendo, vou subir a serra a pé. Vou olhar lá de cima, você no meu quintal, colocando as roupas pra secar no varal. No meu varal. Hoje eu falei pra serra e sol e o sereno. Você é minha vida, meu amor, meu alento. Sem negar, eu digo que eu te amo. Sem pensar, eu digo que eu te quero. Sem negar, eu digo que eu te amo. Não. Sem pensar, eu digo que eu te quero. Da janela e você vem trazendo meu café. O sol vai nascendo, vou subir a serra a pé. Vou olhar lá de cima, você no meu quintal, colocando as roupas pra secar no varal. No meu varal. Hoje eu falei pra serra e o sol e o sereno. Oh, oh, oh, você é minha vida,

junto com o G do sucesso. Que energia massa! Banda G ao vivo. Diz por que você não sai. Meu caminho vou quê? Preciso encontrar meu amor, minha paz. E quem sabe volte a sorrir. Volte a sorrir, yeah. Em você acreditei. Confesso que até já chorei por você. Diz por que você não. Que eu tenho é cruzar os sete mares à procura de um lugar, uma ilha pra ninguém nos encontrar, viver pra te amar sem pressa de chegar. A vontade que eu tenho é pegar carona no primeiro disco voador e pra Marte desfrutar todo esse amor. Botar você no colo pra ninar, te amar como se deve amar. Me diz o que é que eu faço pra você acreditar que esse coração ainda guarda o seu lugar e não vai conseguir se acostumar. Pois sua falta chega a incomodar, congela tudo sem o seu calor. Se eu te amei, não foi mentira. Se eu me entreguei, foi por amor. Tanta solidão, alma ferida, tão longe da sua. Se eu te amei, não foi mentira. Se eu me entreguei, foi por amor. Tanta solidão em minha vida, venha salvar meu coração. Acústico para salvar seu coração. Me diz o que é que eu faço pra você acreditar e não vai conseguir se acostumar. Pois sua falta chega a incomodar, congela tudo sem o teu calor. Se eu te amei, não foi mentira. Paixão. Se eu te amei,